Juliette. Ok, tá, avisou a coluna mas a nave, depois segue para o 4 via Juliette. Fala 780. Solo 50, frequência livre Guardião 01. Zona decolado 50, controle 1935, bom voo. 1935, bom voo. Controle Salvador, uma boa tarde, Abjet 6721 executando a Momo. 6721, contato radar, suba ao 310, sem restrições. 310, sem restrições, o 6721. Salvador, boa tarde, é o 3566, no ponto 310, pronto? 3566, linha e mantém. A linha mantém 1-0-3-5-6-6. Autorizado para Vitória, nível 360, via Peruísque 50, saída da Euleda, após Leda Bidev. Controle 1-9-35, torno 1-8-6, transpondo 5-0-5-7. Autorizado táxi, ponto de espera no zero, gol no 600. Então ponto de espera no zero, gol no Esquerda para o 180. Esquerda para o 180, direção Delta. 3, controle 1935. 1935, obrigado, boa tarde. Bravo Delta para o localizador, esquerda 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado, direção Delta. Controle Salvador, muito boa tarde, 3566. Boa tarde, 3566, suba nível 190. 190, 3566. Bravo Delta, estabilizou o localizador. Complete final LS, chame a torre 1-8-6. 2-8-6, ajuda a Bravo Delta. Gol no 924, livre decolagem, 190 graus, 11 nós. Livre decolagem, gol no 924. 6721. Salvador, boa tarde, gola 600, está no ponto de espera da 10 pronto. Não, 600, mantém o ponto de espera. Salvador, boa tarde, eu vou passar a minha. E a Serra Serra, prossiga. Nós apresentamos a modificação, solicito inicialmente sobrevoo de Cachoeira e Guru de Santu. Bordo, 1624 em Aracaju, vem atrás, um abraço, até a próxima. Golo 924, decolado, sou 56, controle 1935. 1935, obrigado, senhor. Golo 924, boa tarde. 924, contato radar, suba ao 350. Intervenção 350, Golo 924. Bilhete para o Delta. Livre para o 190 com 14, 10 para o Delta. Você estava na escuta do controle ainda, confirma? Afirmativo. Três cinco meia meia, Recife, 1-2-6-8-5. Prossiga para o centro 3566? Centro Recife agora, 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5, boa tarde, centro 3566. Boa tarde. Bravo Delta, solo 57, solo 21, decimal 9. 4 1 1 Omega, está, vai livrar 160 para 150. Táxi até o 43, Juliette Bravo Delta. Só para 2 mil pés, chegada Mari, ajuste no 0 no 3. 2 mil pés no 0 no 3, na chegada Mari. Azul 4 1 no meio. Qual seria a provável subida para Ilhéus? Dael, Leda, Ilhéus. Muito obrigado. 00, livre decolagem, 190 graus, 14 mais. Livre decolagem, 10, 10, 10. Para, obrigado. Quem é que Serra Serra? É o solo? Escuta. Quantas pessoas a bordo? 6 a bordo. 06. Livre acionamento e táxi para o ponto de espera da pista 17. Quando lá chama a torre 1 noite decimal meia. Decola direto com proa norte para voo em Cachoeira, na cidade de Cachoeira. Após sobrevoo de Catu e retorna a Salvador. Controle 1 no 9 decimal 35. Torre 1 noite decimal meia. Transponda 0175. Sapatão, Yankee, Serra Serra 0175, transponda direto direto Cachoeira. Correto, chame a torre para o táxi de decolagem. 600, decolado aos 59, controle 1935. 1935, 600. Controle Salvador Lima, Bravo Alfa. Lima, Bravo Alfa, prossiga. No retorno de West Polaris, matéria 1500 pés, ingressando a sua CTR, o POB 09, chamando Salvador aos 1608. Sente, reporte para descida visual com farol de Itapuã. Lima, Bravo Alfa. Controle, gol 600, decolou, na sua escuta cruzando 2000. Contato radar 1600, suba ao 370. 370 subindo, gol 600. Gol 924, chame Centro Recife, frequência 12685. Centro Recife, 12685 para o gol 1924. Pronto, estacionamento. Boa tarde. Solo Oceaner 6315. Autorizado Guarulhos, nível 360. É, só confirme a rota. É, eu gostaria de solicitar a rota alternativa, conforme Notam, Leda Krat, BHZ, Peruí 58. Repita aí de novo, por favor. Só um instantinho, já informo para o senhor. Ok. Ok, o 6315 gostaria de solicitar a rota alternativa, então, conforme o Notam em vigor, após Leda seria DCT Krat, Upper Zulu 14 até a interseção Grufe, Upper Zulu 16 para BHZ, Trive e Upper Whisky 58 para Poços de Caldas. Gente, e o senhor fez a CHG? Boa pergunta, deixa eu falar com a companhia. É isso, fazendo a CHG, iremos autorizar sem problemas. Ok, obrigado. A livre decolagem da proa, com proa norte, 190 graus com 12 nós, fora do sol. Torre poderia autorizar. Pode ser então, decole com proa sul. Mantendo a proa até atingir o litoral e chame fora do solo, 190 com 12. É, tá fora do solo. E a seu critério, a proa de duna, reporte localizador. Ok, na duna, nosso critério, nossas areias, é que o reporte fica estabilizado? Afirmativo, 2000 pés, ajuste 1013, reporte estabilizado. Ok, tá chovendo? A última informação, há meia hora atrás, era de chuva leve. Vou confirmar se já parou. Não, é importante não. Só para saber, para dar os passageiros. Tá bom, obrigado. 935, 500. 935. O Chiner 6315. Prossiga. A rota que eu tenho aqui pode ser autorizada. Se quer voar nela, Upper East 50, Eudes, Upper East 50, Vitória, Upper East 50. Até o destino. Ok, pronto para cópia. Guarulhos, nível 360 na Upper East 50. Pelo litoral, Vitor Tango Romeu, segue Upper East 50. Decola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda e Bidev. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5-1-4-5. 360 para São Paulo Guarulhos, Upper Whisky 50. Pista 10, curva direita, Daniel Leda, após Leda Bidev, 1935-18-6-5145. Correto, chame para o estacionamento. Grato. Gente, aguarde transferência. Vamos gravar. Pita, por favor. Firme o seu percurso. Saída no corredor Axé, até o farol da Barra, em seguida proa de Cachoeira. Vai manter sobrevoo em Cachoeira e localidades próximas. posteriormente Catu e retorna a Salvador. 2 horas estimado de voo. Gente, 2 horas estimado de voo. Reporte passando farol da barra. Certo. Chame Recife, frequência 1685. 2685, agora 600. Lima Bravo, farol de Itapuã, 500 pés. Bravo, chame a torre 186. Lima Bravo. Azul 41 no 6, tráfego na sua posição de 2 horas 11 milhas, é um helicóptero sem modo Charlie, 500 pés sobre terreno. Eu tô vendo a indicação de altitude dele. Ah, tá ok. Pra mim não tá aparecendo. É, tava 5 mil pés abaixo. Realmente, tava bastante 5.500. Direção na linha de direção, Gol. Boa tarde, é o Gol no 924. Lamento? Autorizado, chame pronto pro táxi. Chamará pronto, 5489. Juliette Bravo Delta, ingresse na Lima, Mike, na Quebec, chame a torre pro cruzamento. Na Quebec, chame a torre pro cruzamento, 2997, Juliette Bravo Delta. Ativa R9, tá 1-2. Voo no 924, chamará mais pronto. Autorizado, chame pronto pro táxi. Informa a sua companhia. Não, pode desconsiderar. O tráfego da trip está no pad 3. Autorizado, se puxar back acionamento, chame pronto pro táxi. Sim, estamos autorizados, chamará pronto pro táxi, 4089. Lima Bravo Alfa, chame no solo controlado, vento 190 graus com 13 nós. Ciente que está caindo o solo, baixado checado, Lima Bravo Alfa. Imediato, desde imediato até a Baeté. Controle Maceió, 43278. Estamos com o centro, eu estou tendo as condições aí do campo aí, a hora que você passou pela nave da Goi. Obrigado, eu chamarei definitivo, está 3278. Que manda o pouso aí, é 1646. Localizador, o azul 4116. 4196, a torre 186. 186, tchau, obrigado. Comodoro, boa tarde, é o Azul 4116, está no ILS da 10, agora 7.5 milhas. O Azul 4116 tem contato visual com o campo? Ainda não, tem uma chuvinha aí, né? Não, no campo não, só os redores, na final também. Chama visual com campo baixado e travado, Azul 4116. Ok, chamará avistando, o trem já está baixado e checado. O vento em Salvador, 190 graus, 13 nós, altímetro padrão. Ok, obrigado. Gente, Serra, Serra. Caso de falha de comunicações, prossegue conforme reportado, aguardando no retorno e, caso contrário, reporte de Evran na CTR. Bravo Alfa, solo uns 11, táxi até o pátio 4, a minha escuta. Para táxi, o trip 5489 com 51 a bordo, Doutor Almir, 4 horas, alterna Salvador. 12-4-1-1-6. Vivi, pose, 4-1-6. Para o táxi, o Azul 4-4-8-6, com 9 táxi a bordo, alterna Salvador, 2 horas de 45, Doutor Almir. 45. Número 2 no táxi, vai seguir o Alfa Tango 72 da Trip. Azul 4089. Táxi número 2, seguindo o Alfa da Trip 4089. Trip 5489, confirme novamente pessoas a bordo, autonomia alternativa. O Trip 5489 está com 51 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Salvador. O senhor foi intercortado a sua mensagem, sobremodulado. Repita, por favor. Táxi 51 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador, trip 5489. 2 horas e 45, desculpa, só entendi 2 horas e 45. Continua alguém sobremodulando a sua mensagem. Trip 5489. Trip 5489, mais uma vez sua mensagem foi sobremodulada. Entendi 2 horas e 45 minutos. Falta pessoas a bordo e alternativa. Quatro um no meio, solo os 13, solo 219. 219. 5489. Sim, transferência para a torre, em boa viagem. Seguinte, chamada a torre 118, tipo 5489. 1 no 8, decimal 60. 1 no 8, decimal 60, trip 5489. Ciente, 118-60, trip 5489. Fala, gol 1394 para o puxo estacionamento, posição 9. Aguarde autorização. São Salvador, boa tarde, Azul 4116, liberou a nossa escuta. Boa tarde, mantenha a posição antes de ataque sua Juliette, aguarde para ingresso. Mantém posição antes da Juliette, aguardar 4116. Para o táxi do TAN 3661, está com 87 a bordo, alterna Aracaju com 12h40. Autorizado o táxi como número 3. Siga o Embraer 190 da Azul para passar à sua direita. TAN 3661. Gente, TAN 3661. Azul 4089, número 2 para decolagem, transferência, boa tarde. 4089, número 2, transfere. Gol no 394, portão 09, autorizado acionamento pushback, chamo pronto para o táxi. O gol 1394 para puxa estacionamento, posição 9. Autorizado, chama pronto para o táxi. Confirma como recebe? Para 10 pronto. Mantenha. Ali mantém azul 4089. A linha e mantém na 10, azul 4089. Da Juliette 4196. Azul 4196. Autorizado ingresso portão 08. Portão 08, 4196. 489 decolada azul 16, controle 1935. 1935, bom dia. Salvador, muito bom dia, é o trip 5489 na sua escuta? 5489, contato radar, subnível 200, sem restrições. 200, sem restrições, trip 5489, grato. Livre decolagem 200 graus, 122. Livre decolagem 10, azul 4089. Salvador, gol 1394, está com 143 a bordo, 3 horas e 31 de autonomia alterna, Campinas. E mantém a 3661. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10 com o gol 1394.